Gato virou prefeito honorário e governou cidade por 20 anos no Alasca. Tem cidade no mundo onde político é sério, cumpre promessa, trabalha pro povo. Mas a verdade é que, na maioria dos lugares, não é bem assim. Por isso, em um cantinho escondido do Alasca, os moradores de Talkeetna fizeram algo que parecia brincadeira, mas virou história. Elegeram um gato como prefeito. E não foi qualquer gato. Foi Stubbs, um felino laranja, de olhos calmos, jeito manso, que se tornou o símbolo mais amado da cidade. Durante 20 anos, ele governou com carisma, sem discursos, sem corrupção, sem enganar ninguém. Só com um olhar, uma ronronada e aquele jeito de ficar deitado no balcão da mercearia, recebendo turista como se fosse chefe de estado. Tudo começou em 1997. Na época, as pessoas de Talkeetna estavam cansadas. Cansadas de candidatos falando bonito e depois sumindo. Cansadas de promessas que nunca se cumpriam. Cansadas de ver dinheiro público mal usado, obras paradas, descaso com a população. Então, numa onda de ironia, mas também de verdadeiro desespero com a política tradicional, decidiram lançar Stubbs como candidato. Não era para valer no sistema oficial, claro. Era um voto simbólico, feito pela comunidade local, para mostrar que tinham perdido a fé nos humanos. E adivinha? O gato ganhou. E ganhou de lavagem. Todo mundo queria os Stubbs como prefeito. Desde o primeiro dia, ele entrou no papel. Não tinha gabinete, não assinava decreto, não fazia reunião com ministros. Mas tinha presença. Todos os dias, lá estava ele, na Nagley General Store, a mercearia do centro da cidade, deitado no balcão, recebendo carinho, tirando foto, olhando para os turistas como quem diz, pode vir, aqui você é bem-vindo. Ele usava até coleira especial, com identificação de prefeito. Algumas vezes, até assinou papéis com a patinha suja de tinta. Tudo com bom humor, mas com fundo de verdade. O povo queria alguém honesto, tranquilo, presente. E achou num gato. Stubbs não precisava roubar, não tinha plano de poder, não traiu ninguém. Ele só existia, vivia ali, fazia parte do dia a dia. E por isso, conquistou o coração de todo mundo. Gente vinha de outros estados, de outros países, só para conhecer o prefeito gato. Jornais americanos, revistas internacionais, canais de televisão da Europa e Ásia foram até Talkeetna para fazer matéria. O nome da cidade, antes quase desconhecida, passou a aparecer no mapa mundial, não por mineração, nem por turismo de aventura, mas por causa de um felino que virou líder comunitário. Durante 20 anos, Stubbs foi mais que uma atração. Foi símbolo. Representava paz, simplicidade, autenticidade. Enquanto políticos brigavam, mentiam, se envolviam em escândalo, o gato dormia no sol, tomava seu leite e cumprimentava quem passava. Ele nunca gritou, nunca processou ninguém, nunca bloqueou conta de quem pensava diferente. E mesmo sendo apenas um prefeito honorário, teve mais influência do que muitos gestores eleitos por aí. A fama dele cresceu tanto que virou caso de estudo. Escolas usaram a história de Stubbs para ensinar sobre cidadania, sobre desencanto com a política, sobre criatividade nas comunidades. Documentários foram feitos. Livros infantis contaram sua trajetória. Até camiseta com a cara dele vendia como água. E o melhor, tudo isso ajudou a movimentar a economia local. Hotéis lotaram, restaurantes aumentaram o movimento, artesãos venderam mais. Graças a um gato. Em 2017, Stubbs partiu. Morreu de causas naturais, aos 20 anos de idade, uma vida longa para um felino. Quando a notícia se espalhou, foi luto coletivo. Moradores choraram. Turistas deixaram flores na frente da mercearia. Mensagens emocionadas tomaram as redes sociais. Nosso prefeito se foi, dizia um cartaz pendurado na loja. Mas o legado continua. Porque Stubbs não foi só um gato. Foi uma lição. Mostrou que liderança não precisa ser arrogante, que autoridade pode vir com gentileza, que presença vale mais que discurso. Hoje, Talkeetna mantém a memória dele viva. Fotos, estátuas, placas comemorativas lembram o reinado mais inusitado da história americana. E toda vez que alguém pergunta você confia no seu prefeito, a imagem de Stubbs vem à mente. Porque ele, pelo menos, nunca decepcionou. Nunca faltou com a verdade. Nunca usou o cargo para enriquecer. E isso, infelizmente, é mais do que muitos humanos conseguem dizer. A história dele é engraçada, é fofa, é viral. Mas tem um peso sério. Ela mostra o quanto as pessoas estão cansadas de políticos que prometem e não fazem, que roubam, que se acham acima do povo. Stubbs funcionou como prefeito justamente porque não era humano. Não tinha ambição, não tinha partido, não tinha agenda oculta. Tinha apenas existência. E isso, paradoxalmente, o tornou mais humano que muitos que ocupam cargos públicos. Claro, ninguém espera que outras cidades elejam gatos de verdade. Mas o exemplo permanece. Liderar é servir. É estar presente. É tratar todo mundo com respeito. É não se achar dono do poder. É lembrar que o cargo é do povo, não do político. E se um gato conseguiu fazer isso, por que um ser humano não consegue? Stubbs pode ter ido embora, mas o recado ficou. Em tempos de ódio, fake news, corrupção, falta de ética, ele foi uma pausa. Um sorriso. Uma prova de que bondade ainda atrai mais que violência, que simplicidade ainda toca mais que arrogância. E quem sabe, no fundo, essa seja a maior crítica de todas. Que um gato tenha feito melhor trabalho que tantos homens e mulheres com diploma, cargo e poder. Bom, então é isso. Infelizmente chegamos ao final de mais um conteúdo maravilhoso. Só lembrando que, aqui, eu posto conteúdo com muito amor e carinho, sendo postados diariamente, sendo um às 8 horas da manhã, outro ao meio-dia e outro às 7 horas da noite. Então, volte todos os dias para ver conteúdo novo, conteúdo de qualidade como esse, e não perca tempo. E entre agora no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse. Link aqui na descrição. Aguarde mais alguns segundos para ver mais conteúdo como esse.